Alice Nunes e Matheus dos Teclados. Meu sentimento diz não, o sonho não acaba mais. Tá doendo demais esse amor proibido. Peguei a você, e antes que eu pude perceber, sem avisar você invadiu meu coração partido, sem saber. Decidi te abandonar, mas quando eu vi o teu olhar, o meu mundo desabou e o meu sol esquentou. Quero é te amar, mesmo que não vá a algum lugar. Aproveitar cada momento como se não fosse acabar. Eu só quero é te amar, fazer desse amor proibido um sonho pra não mais terminar. Juraci Nunes e Matheus dos Teclados. Meu sentimento diz não, o sonho não acaba mais. Tá doendo demais esse amor proibido. Me entreguei a você, e antes que eu pude perceber, sem avisar você invadiu meu coração partido, sem saber. Decidi te abandonar, mas quando eu vi o teu olhar, o meu mundo desabou e o meu sol esquentou. Quero é te amar, mesmo que não vá a algum lugar. Aproveitar cada momento como se não fosse acabar. Eu só quero é te amar.